Nós estamos num momento como igreja em que o Senhor está levantando outros membros do corpo para atuarem em outras missões, de outras formas no corpo. Isso é diferente de atuarem na igreja local. De atuar na igreja local, eu poderia dizer, tem alguém que é responsável por colocar a cadeira no lugar. Tem alguém que é responsável por ligar a luz. Tem alguém que é responsável por limpar tudo isso aqui. Essa é a atividade da igreja local. E quanto mais simples, melhor. Quanto menos estrutura, quanto menos embaraço, melhor. Mas a atividade do corpo de Cristo, que envolve a igreja local, vai além dessas atividades físicas ou de talentos, diz respeito à ministração da palavra de Deus através da nossa vida, através de um testemunho, através dos nossos atos, através das nossas reações, de tal forma que Jesus seja glorificado em qualquer lugar. Esta é a missão do corpo de Cristo. E nesta missão, eu sou um membro do corpo, você é outro membro, e Deus tem uma função para cada um de nós. A minha pergunta a você é: qual tem sido a sua função no corpo de Cristo? Geralmente, as pessoas param numa pergunta como essa e penso assim, é mesmo, hein? Eu poderia fazer alguma coisa. Escuta, pastor, eu quero fazer alguma coisa. O que, que eu posso fazer? Tem alguma coisa? Eu quero. E às vezes nós encontramos alguém, como certa vez uma pessoa me disse, olha, eu me dispus para isso, mas ninguém nem me ligou. Eu entendi que eu não faço a menor diferença, que não se interessaram pelo que eu ofereci. Eu ofereci pra... E eu tive que dizer àquela pessoa, veja bem, irmão, provavelmente você é um dos milhares, como os outros, que não puderam ser chamados. Porque a igreja tem aí milhares de pessoas e nós só precisamos de 20 para ajudar nisso. Então, como você, tem outros também que deram o nome e que não precisaram ser chamados para esta atividade local. Ah, mas assim a gente perde o interesse na igreja. Não, o interesse na igreja não é porque a gente faz coisas na igreja. O interesse na igreja é porque nós estamos servindo ao reino de Cristo. E a maior atividade, a mais intensa atividade tem que ser o nosso testemunho, a fim de que vidas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Dentro disso, eu quero colocar duas coisas. A primeira é a minha alegria em ter saído de viagem por uma semana. Fiquei fora uma semana. E quando eu voltei, eu ouvi tantos testemunhos de coisas que algumas delas nunca tinham acontecido aqui. Coisas abençoadas que aconteceram. Coisas que aconteceram com algumas pessoas que não tinham acontecido até então. E eu falei assim, Deus, eu tenho que sair mais vezes. Fez bem eu ter ido embora um tempo. Vai ser bom, Senhor. De vez em quando tem mesmo que sair e deixar que todas as coisas sejam encaminhadas pelo Senhor. É isso mesmo, Vânia. Tem uma questão do corpo de Cristo que é fundamental. E eu quero lançar essa palavra como uma palavra profética e não apenas como um louvor ao que já aconteceu. Enquanto eu não estava aqui, o culto foi diferente, as músicas foram diferentes, o tipo de convivência, os irmãos foram lá na igreja Caverna de Adulão, que coisa inimaginável, uma coisa, e foi bênção, teve gente que foi batizada com o Espírito Santo, teve gente que foi cheia dos dons, quanta coisa abençoada aconteceu, mas preste atenção, fluindo de um outro membro do corpo que atua diferentemente de mim. Então, irmão, se eu quiser que tudo seja igual a mim, eu vou errar, mas errar feio. E se você quiser que o tempo inteiro seja igual a mim, você vai errar feio. A nossa tendência é sempre ou menosprezar ou limitar o fluir de Deus quando não é com aquelas pessoas que a gente tanto queria. Eu contei aqui a experiência que o Asaf me citou, eu liguei para ele, falei assim, ó, recebi os CDs, mandamos para eles vários CDs de administração aqui, e ele estava com os CDs no carro, ia para algum lugar, eu falei assim, deixa eu ouvir uma mensagem, deixa eu ouvir o que, que o Sócio está pregando lá. E ele tirou o CD e pôs no toca-CDs lá do carro e está indo embora, e ele começou a prestar atenção, mas de repente falou assim, mas essa voz não é o Sócio. Não tem nada a ver com... Mas ele disse, era o Marconi que estava pregando, era um CD que o Marconi estava ministrando aqui. Ele disse, como eu fui ministrado, como Deus me respondeu coisas através do Marconi. Eu não esperava que fosse ouvir ele, eu estava esperando que fosse ouvir o Sóstenes. Mas, irmão, é assim que Deus faz no corpo. Já pensou se todo mundo fosse orelha? É o que lemos que Paulo escreveu aqui. Então tenha certeza, irmão, que Deus vai fluir de uma forma graciosa, linda, diferente, completamente diferente, através de muitos membros do corpo. E eu disse que isso é um louvor ao que aconteceu, porque foi bênção ter acontecido isso. Mas isso também é uma palavra profética, porque o Senhor está levantando alguns irmãos, o Senhor tem dado crescimento a muitos irmãos que vão começar a ministrar, a atuar, a orar, a buscar, e você não vai precisar vir só a mim, você vai poder ir a outros irmãos que Deus está levantando, outros irmãos vão estar atuando de formas diferentes do que Deus está dando a eles, com a essência, com o tesouro que Deus colocou neles, e nós vamos nos acostumando a receber porções maravilhosas de Deus de uma forma diferente que recebem através de mim, de uma forma diferente que talvez a princípio eu gosto é quando o pastor prega, mas irmão, o corpo não pode comer o tempo inteiro só arroz e feijão. Ele tem hora que tem que comer a carne, tem hora que tem que comer o alface, tem hora que tem que comer o jiló, tem hora que tem que comer o tomate, mas tem hora que tem que comer o salmão grelhado. Tem uma hora para tudo. Mas eu não gosto desse... Mas tem hora que tem que ter, você vai ter que comer. Você está comendo só arroz, está faltando as proteínas da carne. Você tem, mas eu não gosto muito. Ou então, eu só gosto de carne, meu negócio é carne. É porque é uma coisa... Angu. Mas tem hora que tem que comer angu. Esse é um ensino, irmão. Como é precioso, como eu me lembro, irmão. Olha, eu posso citar, isso inclusive está gravado e vai muita gente ouvir. Eu me lembro um congresso que eu já fui ministrar algumas vezes. Na primeira vez que eu fui, eu não fui ministrar. Eles me convidaram para estar lá participando do congresso e chegou um homem. Vamos apresentar o pastor. E aí veio um sujeito gordo, com um barrigão enorme, com uma camiseta polo, velha, meio desbotada, comprida, com a beirada aqui toda frouxa já, a gola assim bem frouxa também, e uma biblinha desse tamanho. Irmãos, desse tamanho aqui, olha, literalmente. Eu olhei aquele homem atravessando o palco e chegando lá no púlpito, eu falei assim, você está brincando. Deus do céu, como é que pode? Olha o jeito que o sujeito vem, olha o tamanhozinho da Bíblia dele, típico de quem quer esconder a Bíblia, né? Mas como é que pode, Deus? O perfil, teria que ser uma pessoa... Meus irmãos, eu não tinha como sair dali. Vamos ficar, né? Vamos ver. Deus ministrou uma palavra através daquele irmão, tão tremenda, me impactou, que eu estava ao final prostrado no chão, pranteando diante do Senhor, tanto de arrependimento pelo meu raciocínio, quanto de impacto pelo que a palavra de Deus, através daquele irmão, que abriu a Biblinha daquele tamanho e leu assim. E o Senhor falou: nunca mais recuse irmão com Biblinha pequena. Nunca mais recuse irmão com a roupinha assim, bem desleixado. Talvez ele precisasse mesmo de uma esposa, como a minha esposa, que não me deixa sair assim, essa blusa não está boa, assim não está. E aí, de vez em quando eu escapo, mas cuida. Talvez pudesse ser isso, não sei. Ou às vezes não. Irmãos, quando nós abrimos o coração, Deus nos faz extrair lições preciosíssimas, até de alguém que está ministrando com visível limitação. Nossos olhos são outros, para enxergar aquele irmão e ver, vai fluir de Deus para mim, naquela vida. É assim, desse tamanho também, irmã? Olha lá, é exatamente, pequenininho ali. O corpo de Cristo.